Eclesiastes 12, 1. Vamos ler juntos Eclesiastes 12, 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador. Andar com Deus, buscar a Deus, estudar a palavra, cultuar ao Senhor, ter vida em comunhão com a igreja, não é religiosidade, mas é um requisito mínimo, necessário, vital, para que eu viva bem nessa terra. Então o Senhor vem e diz assim: lembra-te do teu Criador. E eu não posso minimizar, simplificar, limitar o entendimento dessa expressão, porque se Deus é eterno, o que Ele representa e o que Ele ensina é eterno. Eu não posso dizer: não, Deus está falando lembrar. Eu me lembrei, semana passada eu me lembrei de Deus. Eu fui ao culto. Não, todo domingo eu me lembro, eu vou à missa. Não, eu sou um crente, ó, fiel, eu vou todo domingo. Nós não estamos falando de ir à igreja. Lembrar do Senhor, o nosso Criador, significa coloque-o em honra, em primazia. Entroniza Ele no governo da tua vida. Lembra-te do teu Criador. Mas é nos dias da tua mocidade, que é claro que Salomão está falando da idade cronológica. Você vai pegar em todas as culturas, em todas as sociedades, um indivíduo pode passar por onde ele quiser nas aventuras da vida. Chega uma idade em que ele retorna às origens. Acabou. Dizem os estudiosos, as pessoas que estudam a sociedade, os movimentos de hoje, isso que chamam de pós-modernidade, e um dos aspectos, um dos detalhes é que a MTV, com a sua música acústica, ela foi um dos episódios mais reveladores desta verdade. Todo ser humano, um determinado momento, num determinado momento, retorna às suas origens. Então, jovens, querendo só o acústico, um lugar sentado no tapete, à luz de velas, só violões, só piano acústico, é uma característica sociológica que expressa exatamente essa verdade que Deus colocou em nós. Por isso ele diz: ensina a criança, porque até quando for velho não se desviará. Em algum momento, mesmo que ele tenha ido para outro lugar, ele vai retornar às suas origens. Então, Salomão está dizendo sobre a idade cronológica. Lembrarmos de Deus enquanto somos novos, porque mesmo que alguma coisa aconteça, alguma situação, em algum momento, o Senhor vai ter oportunidade de me conduzir de volta para o trilho, para o lugar. Por que que as gravadoras vendem rios de dinheiro com as músicas dos anos 70, as músicas dos anos 60, as músicas dos anos 80? Porque as pessoas que viveram aquela idade querem retornar àquilo. Isso acontece conosco, todos nós, em todas as áreas da vida. Agora, o Senhor não está limitando só a idade cronológica. Ele está dizendo: lembra-te do teu Criador quando qualquer coisa está florescendo. Põe Deus em primeiro lugar quando qualquer coisa está começando a nascer. Tem um projeto, tem um relacionamento, tem uma empresa, tem uma caminhada, tem um curso, tem alguma coisa, tem o ano. Eu preciso me lembrar de Deus. Enquanto estou jovem, enquanto está tudo moço, novinho, começando, porque vai chegar um momento em que serão dias maus. E Deus não está dizendo que depois na velhice é só dia mau. Deus não está dizendo que quando passar a mocidade, acabou a festa, é só problema, é só luta, não. Deus está dizendo que no meio de toda essa caminhada de vida, virão dias maus. E vão chegar anos em que nós declararemos: não tenho prazer neles. Deus não está dizendo que esses anos virão de uma forma ou de outra. Deus está dizendo que quem não busca o seu Criador, quem não caminha buscando e priorizando Deus nos dias da sua mocidade, no início de qualquer área da sua vida, vai encontrar anos lá na frente em que vai dizer: eu não tenho mais graça nessa vida. Eu não tenho mais alegria, mais prazer nenhum. Porque não se lembrou do seu Criador nos dias da mocidade. E vão chegar anos em que ele poderá dizer: eu não tenho prazer. A vida para mim não é mais nada de alegria.